Tatuada 9, com a comida que você mais gosta. A Tatuada do 9 é bem fácil de aprender. É só pensar na comida que você gosta de comer. Quer ver? Uma vez 9, 9. 9. Duas vezes 9, 18. Vezes 9, 27. Quatro vezes 9, 36. Cinco vezes 9, 45. Seis vezes 9, 54. Sete vezes 9, 63. Oito vezes 9, 72. Nove vezes 9, 81. Nove vezes 10, 90. Coma de novo com polenta. Veja se você aguenta. A Tatuada do 9 é bem fácil de aprender. É só pensar na comida que você gosta de comer. Quer ver? Uma vez 9, 9. Duas vezes 9, 18. Três vezes 9, 27. Quatro vezes 9, 36. Cinco vezes 9, 45. Seis vezes 9, 54. Sete vezes 9, 63. Oito vezes 9, 72. Nove vezes 9, 81. Nove vezes 10, 90.